Queridos irmãos, vamos nos preparar para o nosso estudo dessa manhã. Antes, porém, vamos nos acalmarmos, né? Entrarmos em sintonia com Jesus para iniciarmos o nosso estudo. Vamos agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir a Ele que derrame suas bênçãos, sua luz, sua paz sobre todos nós e que proteja o Brasil, o mundo, derrame sua paz no Oriente, no Ocidente, especificamente na França agora. E aqui em Minas, nossos irmãos de Mariana, que recebam toda a assistência e toda a luz de que necessitam neste momento de dificuldade. Jesus, amigo, abençoa todos que aqui se encontram. Derrama sobre nós, sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos, a tua luz, o teu amor, a tua fraternidade e a tua paz. Ser com cada um dos aqui presentes, Jesus, nesta manhã e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de agradecer a Sônia pelo honroso convite, a vocês pela digna presença e dizer da minha alegria de estar aqui, sobretudo, porque o estudo que nós vamos apresentar hoje, uma parte muito pequena, porque o tempo não nos permite estendermos mais um pouco, temos que obedecer o calendário, né? O congresso tem horário para começar, horário para terminar, e a gente tentou concentrar aquilo que fosse mais tópicos, vamos dizer assim, sobre a semente do Evangelho de Jesus. Porque ontem à noite eu tive a honra de assistir a palestra do Dr. Isaías, e ele disse uma coisa muito importante. Ele disse que não nos devíamos preocupar, porque o reino de Jesus tem dono. E é verdade. Às vezes a gente fica ansioso, estupefato diante de algum acontecimento, mas tudo é projeto de Jesus. Quando ele fala, quando ele afirma para Pilatos, meu reino não é deste mundo, não significa que o mundo esteja esquecido por ele. Mas é porque o verdadeiro reino espiritual e de amor não é aqui. Aqui é o local onde nós nos preparamos para atingir o reino espiritual com Ele amanhã. Estamos a caminho desse reencontro com Ele no reino espiritual. Essa é que é o que a gente tem que depreender dessa informação de Jesus. Porque a gente pensa, muita gente pensa que Ele está lá no reino espiritual, e nós abandonados aqui no reino material. E não é isso que acontece. Ele é sim o absoluto de tudo que está acontecendo. Portanto, vamos tentar mostrar de uma forma pinçada, eu diria assim, a importância do projeto de Jesus que nós temos analisado e estudado. Fizemos 4 viagens de pesquisa. A Israel já fizemos mais ou menos umas 8 a 10 viagens. Então eu queria agradecer aos irmãos da família no Espaço do Mestre, que aqui se encontram todos, que são, na verdade, coautores, colaboradores com que nós vamos apresentar a vocês hoje. Não fazemos nada só. Então, com as nossas visitas lá a Israel, Turquia, Grécia, por onde passaram os discípulos, o mestre, nós já estivemos buscando informações para trazer para vocês. E aqui esse nome Comunidades do Caminho, que a gente vai se prender um pouquinho hoje, é exatamente o nome da nossa mais recente obra, fruto das nossas viagens naquela região, que é um nome dado por Emmanuel na obra Paulo e Estevão. Achamos mais conveniente, porque a primeira comunidade formada por Jesus tinha o nome de Comunidade do Caminho, baseado naquela informação dele: eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. Então, como ele é o caminho, ele está no caminho, nós colocamos, seguindo as orientações do nome que Emmanuel deu, Comunidades do Caminho. Essa é só para a gente observar, a partir daqui, como Jesus preparou a sua obra de uma forma didática e fantástica. Primeiramente, ele começa a sua missão na Galileia. Por que na Galileia, não na Judéia ou na Samaria? A Galileia, dentro daquela sua visão de justiça, os galileus eram injustiçados, porque eram os mais pobres, os mais doentes, os mais analfabetos, os mais discriminados daquele momento. Então Jesus já começou por eles, curando e ensinando. E porque eles não tinham ainda conceitos formados. A coisa mais difícil que a gente encontra na vida é mudar conceito. Imagine se Jesus fosse pregar a sua mensagem na Judéia, em Jerusalém, no meio de fariseus, escribas, saduceus. Teria sido muito difícil. Eu que o diga, porque eu faço trabalho acadêmico, universitário, com pastores, para falar de reencarnação. Então não é tão fácil, não é? Não sei se vocês já tiveram essa belíssima experiência de pregar a reencarnação para pastores protestantes. É maravilhoso, Henri, tudo bem, meu irmão? É maravilhoso pregar para eles, não é? Porque os mais claros ficam bem pálidos, os morenos ficam meio arroxeados, não é? E cada um vai lançando as suas faíscas sobre a... Né? E no final, eu tenho muitos alunos do curso de Ciência das Religiões, que pastores, que muitos são meus amigos, mas alguns nem olham para mim. Ainda me chamam de 666. Né? Que é um número agradável, né? Quem leu Apocalipse sabe como é agradável ser 666. Então não é fácil. Você está do outro lado, mudar conceitos. Muitas coisas também que a gente diz mesmo, que eu adoro falar para espíritas, graças a Deus, são aqueles mais receptivos, não por causa de mim, mas por causa de Kardec, pela racionalidade, pela lógica da doutrina. É mais fácil pregar para espíritas. Mas mesmo assim, às vezes a gente traz algumas coisas no meio espírita, que a gente, eles não nos dizem, mas depois a gente descobre, ó, aquele baixinho está obsediado. Né? Então, em todos os locais, tudo que é diferente parece não ser bom. Não é assim? Tudo que é novo, que é diferente, parece não ser bom. Então Jesus não podia começar entrando em choque em Jerusalém. Ele vai para a Galileia e ali ele encontra todo o respaldo que ele precisava. Implanta uma obra maravilhosa durante 3 anos, mas depois, por uma razão muito lógica, ele é crucificado. De uma forma surpreendente, inclusive para os discípulos, que após a crucificação de Jesus, eles entram em pânico. Imagine vocês perderam, de repente, o seu líder. Então eles entram num estado depressivo muito forte. Debandam, se afastam, uns vão para a Galiléia, outros fogem. Ninguém quis acompanhar o mestre. Pedro andou a distância, coitado, e depois ainda negou 3 vezes. Então estavam todos, vamos usar um termo nordestino, esfacelados, perdidos. E agora, o que fazer? E Jesus, na sua sabedoria, começa a trazer esperanças, conforto. E a primeira coisa que ele faz é começar a mostrar que ele não morreu. O corpo sim, o espírito não. Está vivo, ressurreto, mostrando, olha, eu estou aqui. Mas Jesus, em todo o seu processo, ele foi pedagogo, psicólogo, professor, taumaturgo, ele era um mestre completo, não vou perder tempo adjetivando Jesus. Mas vou falar um pouquinho sobre a psicologia do seu ensinamento. Jesus chega na Galiléia e precisava implantar o seu projeto. 3 anos ele sabia que não seria mais do que isso. Não tinha televisão, rádio, jornal, revista, Facebook, Carabook, tinha nada. Mas ele precisava divulgar sua mensagem. Então ele chegava, fazia um milagre, chamava uma mulher e dizia: não conte para ninguém o que você viu. Aí estava feito o seu projeto jornalístico. Estava implantado, né? Porque meia hora depois, da Judéia, Alta Galiléia, já se sabia de tudo. Vocês estão achando graça, mas por que é que ele apareceu primeiro uma mulher? Né? E tem mais um detalhe. Essa mulher chamada Maria de Madalena, uma mulher toda especial. Há quem extrapole e diga que Jesus teve um caso com ela, casou com ela. Isso não é questão para discutir, mesmo porque o judeu fazia questão de ser casado. O primeiro mandamento da Torá é crescer e multiplicar-se. Então, não casar é que não era correto. E pela a nossa querida igreja, de quem eu sou egrécio, como se diz, a Igreja Católica criou um celibato que só tem trazido problemas para ela. Pode observar. Então, crescer e multiplicar. Então, Jesus não tinha problema nenhum que ele fosse casado. Agora, eu particularmente, se perguntar, você acha que Jesus casou? Eu vou dizer que não. Porque eu acho que não estava no projeto dele construir família. Só por isso. Não que fosse algo proibido, que ele não pudesse. Claro que podia. Mas o encontro de Jesus com essa mulher é muito forte no Evangelho. Inclusive, causava ciumeira nos discípulos. Porque há quem diga que ele a beijava com frequência no rosto, e alguns escritores, porque o texto está corrompido pelo tempo, corroído pela traça, não aparece, ele a beijava com frequência na... Aí um escritor aí que vendeu bilhões de livros botou na boca, porque isso dá um ibope tremendo. Não é? Falar que Jesus teve um caso com alguém, quem é? Tu conhece a família? E as pessoas começam logo a se familiarizar, né? Eu conheço, a tia dela mora lá perto na minha rua, assim, né? Já começa a trazer a coisa mais para familiarizar a questão. Mas não era o projeto dele. Mas quando ele aparece a ela, que foi a primeira pessoa que ele apareceu, Jesus sempre dizia à mulher: não conte. Mas a Madalena, ele disse: vai contar o que você viu. E Mateus escreve lá que depois que Jesus desaparece, ela foi correndo contar, ela não foi nem andando. Ela fez questão de correr para chegar mais rápido, para levar a notícia. Então o projeto dele realmente era maravilhoso nesse sentido, porque os detalhes do projeto de Jesus é que é fantástico. Você vai observando que é uma reação, vamos dizer assim, em cadeia. Como diz o nosso amigo Adilson, tem um plano A, o plano B, o plano C, né, Adilson? Ia se delineando de acordo com a necessidade, mas o projeto tinha que vir, tinha que acontecer. E aqui, quando ele é visto pela última vez, que ele apareceu a Madalena, depois aos 2 na estrada de Emaús, depois aos 10 sem Tomé, depois aos 10 com Tomé, e vai, durante 40 dias ele apareceu aproximadamente umas 12 a 15 vezes. E a última vez que ele aparece, lá no Monte das Oliveiras, lá em cima, ele diz assim: vão ao lugar de sempre. E os discípulos vão ao lugar de sempre, que era o cenáculo. Onde Jesus lavou os pés dos discípulos, realizou a última ceia pascal, onde ele prometeu um outro consolador. Foi tudo neste ambiente. Neste local que Jesus conseguiu com alguém, ninguém sabe quem era, mas era alguém importante, porque o local está, coincidentemente, Jesus era da tribo de Davi, a tribo de Judá, e aqui abaixo desse cenáculo está o túmulo do rei Davi. e em cima o local onde eles se reuniram várias vezes. E aqui foi uma das primeiras vezes que nós fomos com um grupo de 90 pessoas, que tem alguns aqui, tem a Sandra, tem o Saba e a Mádia, né? Fomos o primeiro grupo, a Dilson também, e outros amigos aqui, que nós iniciamos aí o nosso documentário, que já está pronto, porque esse rapaz que está aqui, foi o nosso câmara, Euclides, foi ele que, do Egito até o Galiléia, ele filmou tudo, e nós temos um documentário aí que já foi... Já o pré-lançamento e vai estar sendo lançado na Semana Santa. E nós temos, nós espíritas precisamos ressuscitar esse cristianismo primitivo que está esquecido. E eu vejo que é a única doutrina que se coaduna, que tem as características de ressuscitar o primeiro, o segundo e o terceiro século do cristianismo de Jesus, é a doutrina espírita. Por uma coisa muito simples. É a que está mais sintonizada com aquilo que os discípulos viveram no primeiro, no segundo e terceiro século. Então nós temos esse papel agora de levantarmos. E esse filme é o primeiro documentário sobre Jesus, sob a ótica da doutrina espírita. Está muito bom, foram 22 horas de filmagem, foi reduzido a 1 hora e 40. E é um trabalho que a gente fez com muito carinho, o André Marosso dirigindo. Nós fizemos todas as traduções dos textos originais, os diálogos de Jesus são todos baseados nos textos originais. Vocês vão ver um Pai Nosso diferente, um Sermão do Monte diferente. É mais próximo daquilo que Jesus falou. A ideia é essa. Vai ser mais um desafio, né? Porque nós vamos divulgar muito isso, trabalhar muito com a doutrina, mas... Nós, com certeza, vamos ter muitos opositores naturais, né? Porque tudo que é diferente, nem muita gente está preparado para receber. E aí vem um fenômeno maravilhoso, que é o conhecido Pentecoste no grego, que é o fenômeno mediúnico de efeito físico, xenoglossia e outros efeitos, porque... Jesus vem agora de uma forma ampla, maior, forma de luz, forma de língua de fogo, como eles falam. Mas uma coisa aconteceu depois do Pentecostes. Os discípulos ressuscitaram da sua depressão, da sua tristeza, da sua sensação de perda com a viagem de Jesus. Os discípulos todos se modificaram. O próprio Pedro, que havia negado 3 vezes, ele sai daí e já vai pregar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, no templo judaico de Jerusalém. Então eles, a partir dali, perderam toda a característica de perda de Jesus para transformar numa energia interior revigorante que trouxe força para todos. E a partir daqui eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos. Porque o discípulo é aquele que estuda com o mestre. Apóstolo é aquele que é enviado para a missão. E desses apóstolos que todos se transformaram, é uma palavra grega, que vem do hebraico talmid, que é aquele que estuda, e depois que o mestre prepara, que é enviado, bom dia, doutor Isaías, prazer imenso, comecei a nossa conferência de onde o senhor terminou ontem, viu, porque eu achei muito boa. Obrigado, muito me honra a sua presença. Então os apóstolos, a partir daí, passaram a ser missionários da mensagem de Jesus. Porque a palavra hebraica sholeach é enviado. Existe em Jerusalém uma piscina, um tanque que a gente visita, chamado piscina de Siloé. Que Siloé, porque Jesus... passou saliva e lodo no olho do deficiente visual e disse, vai te lavar na piscina, choléa, envio-te. Então, todo enviado de Jesus, o grego chamou de apóstolo. Então, a partir daqui, acabaram-se discípulos e continuaram apóstolos. Mas não terminaram ainda, os apóstolos não terminaram. Todos nós somos uma centelha da mensagem de Jesus, portanto, somos um apóstolo dele. Não só quem está aqui na frente, mas todos nós. Eis que eu vos envio. Olha aí. Eu coloco vocês como apóstolo dessa mensagem. E ele deu uma receita muito, muito bacana. Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Temos que ser assim. A simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Porque é isso que ele deseja de cada um de nós. E a partir daí, começaram a formação das comunidades. Porque a gente pega o Apocalipse, aí eu vejo lá as sete igrejas de João na Ásia Menor. Não existia igreja naquela época. A palavra eclésia grega não é igreja, é comunidade. É uma derivação do Salmo que diz assim, Rinei, Matov, Manai, Shevet, Achim, Gam, Yahad. Significa, como é bom e agradável irmãos sentados e unidos juntos. Porque nós estamos todos sentados aqui, mas poderíamos estar um olhando para trás, outro para lá, um falando de um assunto, outro falando de outro. Mas quando nós estamos sentados e unidos no mesmo objetivo, nós somos uma comunidade. Isso é o que caracteriza a comunidade. É a união no objetivo e não prédio. Não catedrais suntuosas, com vitrais, dizendo que é a casa de Jesus. Não. A expressão, a palavra hebraica, kahal, que é essa daqui, significa comunidade. Então, no princípio, Paulo, João, Barnabé, eles pregavam nas ágoras. Porque a ágora grega, todo mundo traduz como praça, mas a ágora era um quadrado, como essa sala aqui, que nas extremidades ficavam as lojas. E no meio ficava a turma da sulanca. Ficava ali vendendo as suas coisinhas mais simples no meio. Não tinham condições de ter uma loja. Só que o detalhe da agro é porque a agro reunia pessoas da cidade inteira. Todo mundo tem ensinado de comprar ou vender. E ali era o campo fértil para Paulo trabalhar. Ele teve uma loja na Ágora de Éfeso durante 3 anos. Disse que ele pouco vendia. Mas entrou lá, já saía discípulo de Jesus. Porque Paulo tinha força, mediunidade. Era um sujeito que não foi escolhido por acaso. Tinha conhecimento da Torá. Cidadão romano, tinha livre trânsito. E tinha capacidade de persuasão. Fortíssima. Primeira viagem dele, quando ele sai da Antioquia com Barnabé e João Marcos, que ele chega em Salamina, ele começa, vai visitar um procônsul, e quando ele está falando de Jesus para o procônsul, chega um funcionário, um homem lá, amigo do procônsul, e diz, não aceite o que esse homem está dizendo, não. Essa conversa dele não tem fundamento. Aí Paulo olha para ele e diz, como você está obstaculando a mensagem de Jesus, o Cristo, eu te ordeno, fica cego. E o homem ficou cego na mesma hora. E Lucas diz assim, nesse momento o procônsul aceitou Jesus. Quem não aceitaria? Com argumento desse. Né? Então mostra a capacidade que o homem tinha ali. Persuasão, força, energia, porque ele estava a serviço de Jesus. E quem está a serviço de Jesus realmente tem muita força. Então falemos sempre em comunidade, nunca em igreja naquela época. E a pergunta é, quando Jesus é crucificado, quem deveria ser o seu sucessor? É? A gente vai analisar na história, a igreja coloca logo Pedro, e que foi o primeiro papa. E quando a gente chega em Antioquia, alguns guias mais entusiasmados dizem, aqui, nessa gruta, Pedro celebrou a primeira missa. Olha, não existia nem missa naquela época. Não é? E eu fico olhando de longe assim, quietinho, para não tirar, né? Não desiludir a fé de muita gente. Mas a gente tem que saber que Espiritismo também é ciência, e ciência é verdade. Não é? Então a gente vai analisar historicamente e não procede. Na verdade, quem foi que sucedeu? Pedro ou Tiago? Não é? Você encontra Paulo falando que Pedro obedecia a Tiago. primeiro concílio de Jerusalém, 49, foi dirigido por Tiago, irmão do Senhor. Paulo disse, depois de 14 anos foi a Jerusalém, à procura dos apóstolos, não encontrei ninguém a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então Tiago dirigiu a igreja de Jerusalém por 32 anos. Foi morto no ano 62, foi apedrejado, resistiu ao apedrejamento e o mataram a cacetadas. Mas para Paulo, ou desculpa, Tiago era, foi realmente quem oficialmente dirigiu. Pedro obedecia a Tiago. Pedro foi importantíssimo na comunidade cristã primitiva, mas não foi ele o representante maior. Ele, inclusive, algumas coisas que aconteciam com ele, ele dizia, ide contar a Tiago o que está acontecendo. Ele regia homenagens. Na verdade, foi Tiago, irmão do Senhor, que às vezes as pessoas se chocam quando eu digo isso. Eu não sou contra Pedro, eu acho Pedro uma figura, foi maravilhosa. Depois que ele fez, se converteu realmente, reconheceu que Jesus quem era, ele foi uma pessoa que inclusive deu a vida por Jesus, mas era um homem que representava muito de nós. Aquele que na hora precisa sempre tinha um jeito de fugir. Arrumava um jeito de... Era o humano do grupo. Mas foi uma grande personalidade. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, 18 e 19, ele fala que Tiago era uma das colunas da igreja. Está lá para quem quiser observar. E as comunidades primitivas, nós poderíamos dividir em comunidade de Jerusalém, dirigida por Tiago, Pedro e os discípulos, a comunidade de Paulo, que nós vamos nos deter um pouquinho mais nela agora, que é o nosso tema, que era na Ásia Menor, começando pela Antioquia, e depois a comunidade de João, que com as 7 comunidades que ele fundou em torno de Éfeso, você observa, se você olhar no mapa, Éfeso fica centralizada e todas as outras 6 comunidades, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Esmirna, todas elas ficam em torno de Éfeso. Por quê? Porque na perseguição, João levou Maria para Éfeso, cuidava de Maria, se afastava, fundava uma comunidade e voltava para Éfeso, para que ela tivesse a sua proteção e a sua vigilância, porque ele tinha prometido a Jesus na cruz cuidar de Maria. Mas é uma outra história, aliás, muito bonita. Então a semente, na verdade, foi plantada aqui. Começou aqui no cenáculo. Mas acontece que começam a comunidade de Jerusalém. Era uma comunidade unida, está escrita lá em Atos 2. Dividiam o pão, dividiam tudo que tinha em comum. A comunhão, a oração. Eles tinham um catecismo naquela época, um roteiro que chamava Didaquê, que foi o primeiro livro canônico do Novo Testamento e que hoje não faz parte do Novo Testamento. E nós a traduzimos com o professor da Universidade Federal da Paraíba, o professor Fabrício, e publicamos esse trabalho. Tem 16 capítulos, um roteiro, e é onde eles falam, se uma das informações que ele tem é observe um médium ou um profeta, isso serve para nós. Observe o que ele diz. Observe o que ele faz. Olhe o seu proceder. E tem uma recomendação interessante. Se ele pedir dinheiro, não é profeta. É interessante isso. É a primeira coisa que eles recomendam lá na Didaquê. Então havia um cuidado, e Paulo teve esse cuidado. Eu não sou pesado à comunidade nenhuma. Ele vivia do trabalho dele. É outra coisa para a gente entender. Então, surge naquele momento, porque os discípulos precisavam auxiliar os pobres na comunidade de Jerusalém, o diácono, que é uma palavra grega, que significa serviçal. Então, escolheram 7, entre esses 7, Estevão, que foi um homem que, pela sua mediunidade, ele subsaiu como um grande pregador. E Estevão tinha um objetivo no projeto de Jesus, separar a comunidade judaico-cristã para fundar o que a gente tem hoje como cristianismo. O grande divisor dessa comunidade foi Estevão, que era um grande médium, e o livro de Atos diz assim: ninguém resistia à sabedoria do Espírito que animava Estevão. Quer dizer, ele incorporado era imbatível. E ele reconhece que era uma força, né? Inclusive, Scholem, que é um grande escritor judeu, ele diz que Estevão foi o grande representante da comunidade judaico-grega do cristianismo primitivo. E foi mesmo. E a gente vê a situação dele que está narrada lá no livro de Atos, né? Ele pregando no templo, foi arrastado para esse portão lá em Jerusalém, que é considerado como Porta de Estevão, ou Porta dos Leões, e aqui ele foi apedrejado nesse local. E aí começam as perseguições, e aí, segundo nos narra o livro de Atos, que as perseguições em Jerusalém promoveram a fuga para Samaria, mais a norte, e depois, como vocês estão vendo, para a Ásia Menor, começando por Antioquia. Antioquia da Síria ou Antioquia de Orontes? Porque tem uma outra Antioquia da Pisídia, aonde eles, antes de chegar nela, o nosso querido Marcos fugiu da parada, como se diz, né? Essa é a Antioquia de Orontes ou da Síria, uma cidade naquela época considerada a terceira maior cidade romana. Os habitantes dessa cidade eram romanos, gregos, escravos, gentios, fenícios, sírios. Então tinha pessoas de todos os lugares. E naquele ano, com as perseguições, Paulo já converso. Logicamente, a história dele não tem tempo para a gente narrar, mas todos aqui conhecem. Paulo já conversa, já tinha passado o seu tempo lá no deserto. Ele foi escolhido pelos discípulos, através de Barnabé, que foi o cipriota que morava, que era original da ilha de Chipre, que ficava ali pertinho. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa para vocês. E Barnabé foi o grande intermediário entre Paulo e os apóstolos, ele que faz a reconciliação. E a partir daí, pelas qualidades de Paulo, depois dele ter caído na estrada de Damasco, né, naquela perseguição depois da morte de Estevão, ele escuta aquela voz que a gente já sabe, todo mundo conhece: quem és tu, Senhor? Sou Jesus o Cristo, a quem tu persegue. E Paulo faz uma pergunta semelhante à que Moisés fez lá na Sarça Ardente: quando eu chegar no Egito, que eu vou dizer que quem me enviou? Saulo, entregue naquele momento, ortodoxo, fariseu da tribo de Benjamim, um homem culto, que não aceitava de forma nenhuma nada que não fosse judaísmo, cai do cavalo, no bom sentido, e faz a famosa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? É interessante porque nós espíritas, a gente sabe, e Jesus ensinou isso nas suas orações, que existe quatro tipos básicos de oração: de agradecimento, de pedido, de introspecção e de louvor. Todas quatro têm o mesmo valor. Mas quando a gente fala em oração, a gente se lembra de quê? Pedir. É engraçado, Henrique. Às vezes eu estou em casa, a pessoa me liga e diz: professor, o senhor vai para o centro hoje? Eu digo: meu filho, quando eu estando aqui, eu vou todos os dias para a nossa casa. Quando preciso, eu vou. Então, o senhor, por favor, faz uma oração para mim, pede lá ao irmão, que eu vou viajar quarta-feira. Quer dizer, as pessoas querem que os espíritos sejam guarda-costas agora. Né? Ninguém se lembra de fazer uma prece para agradecer. É para pedir. E eu fico pensando, nesse tempo que nós temos de doutrina espírita, quem se recolhe para perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que essa tem que ser a nossa disposição de estar entregue à vontade dele. E essa foi a maior pergunta que eu acho de um ser a Jesus. E realmente era uma pergunta vinda do coração, porque a partir dali Paulo foi outro homem. Até o último momento ele foi realmente dedicado a perguntar a Jesus o que é que ele queria que ele fizesse. Nunca gozou de nenhum prestígio de estar a serviço de Jesus. Nunca. A gente não ouve uma reclamação dele nesse sentido. Pelo contrário. Estava sempre firme. Essa é a cidade de Atai. Cidade não. É o distrito cuja capital é Antioquia. A gente desembarca aí e vai para conhecer a cidade de Antioquia. Aqui nós estamos. É uma cidade curiosa, ela fica arrodeada de montanhas, no meio um vale onde fica a cidade e fica o rio Orontes. Por isso que ela é chamada também de Antioquia de Orontes, porque a palavra Orontes em turco significa teimoso, porque o rio é como se estivesse teimando no vale até chegar ao Mediterrâneo. Não é? Isso aqui é uma foto de Antioquia antes do sol nascer. Que às vezes a gente diz, antes do sol nascer eu já estou ali fazendo as minhas meditações. E eu achei o sol estava muito bonito nesse dia e eu aproveitei na porta do nosso quarto, e, como aconteceu lá no Mar da Galileia. Aqui nós estamos de frente, porque em todos os montes ali, eu queria chamar a atenção de vocês, em torno da Antioquia, nós temos um monte que é muito importante. Esse é o rio Orontes, que corta o centro da cidade de Antioquia. Daí o seu nome, Teimoso. Mas o teimoso aqui não sou eu não, é o rio. Estou separando para vocês não confundirem, né? Eu sou teimoso até onde eu quero conseguir alguma coisa de informação. Esse é o Monte Silpios. Esse monte, ele é muito conhecido lá na Antioquia. E ali existia uma caverna, cavada na rocha, nesse monte, que era o local aonde, se observe, as portas da igreja que eles fizeram hoje, do local onde os discípulos se reuniam escondidos. Né? Paulo, Pedro esteve aí, houve até uma discussão muito forte, que eles chamam briga de gigantes, entre Paulo e Pedro aí, né? Porque Pedro disse uma coisa e fez outra, e Paulo era muito firme nas suas convicções. Né? Isso aí ainda é se agruta internamente. Nós já tivemos aí duas vezes, já tivemos mais duas que ela está em reforma, porque esse é o local onde vocês observam, aqui do lado esquerdo desse altar tem uma fonte, onde eles batizavam simbolicamente os novos seguidores de Jesus, e do lado de cá tem uma porta que é uma saída, uma fuga para sair da montanha, quando havia qualquer perseguição, eles fugiam pelo lado esquerdo aqui, e saiu na montanha, mostrando que eles se encontravam ali de uma forma, vamos dizer assim, clandestina, mas é considerado o primeiro lugar representante da comunidade dos seguidores de Jesus no cristianismo primitivo. Porque foi aqui, nesse local, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Então, a semente do cristianismo nasce na Antioquia, numa gruta. Porque o cristianismo do primeiro século, meus irmãos, foi um cristianismo de grutas, catacumbas, cavernas e cidades subterrâneas. A gente chega na Capadócia, são verdadeiras cidades, debaixo do chão onde eles viviam, fugindo da perseguição. Em Roma, as catacumbas, sobretudo a de São Sebastião, onde Paulo e Pedro pregaram, e ali eles foram presos no reinado de Nero. Então, o testemunho desses cristãos deve representar muito em nossas vidas. Porque não era fácil. Não foi fácil o que eles passaram aí. Depois de um ano, depois que eles receberam o título de cristãos, eles começaram a entabular. Porque Paulo era um homem de garra, de denodo. Fortíssimo. Ele já tinha sido escolhido por Jesus lá na estrada de Damasco. Mas as viagens dele, inclusive depois disso, há uma ratificação que talvez a gente não observe, porque também os tradutores não ajudam, né? Porque Paulo e Barnabé foram escolhidos mediunicamente para a viagem. Está lá escrito no livro de Atos. Vocês vão ver que na comunidade que estava em Antioquia, havia alguns profetas doutores, chamemos de profetas aqui, médiuns, que é o que o hebreu chamava de navi e o grego chama de profetas. E nós chamamos de médiuns. E aí ele cita Barnabé, que era da ilha de Chipre, ali pertinho, perto inclusive da cidade onde Paulo nasceu, em Tarso. Simeão, chamado Níger, que disse que ele era moreno. Lúcio, o servo de Herodes. E segundo o próprio livro de Atos, servindo ao Senhor e jejuando, disse um espírito, não é o espírito, um espírito, porque a maioria traduz como o Espírito Santo. Porque tudo nas nossas co-irmãs cristãs é o Espírito Santo, né? Como terceira pessoa, etc, etc. É o departamento. Só que o grego e o hebraico não fala de o espírito, mas um espírito. Então, o ruar em hebraico é um espírito, não é o espírito. Não há o ha, porque no hebraico ha, ruar, o espírito. Não está escrito assim, está escrito ruar hakodesh, ou seja, um espírito superior, sublime, um espírito enviado por Deus, um espírito que tem a capacidade de escolher. Então, depois que eles jejuam, um espírito diz: apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, eles foram escolhidos mediunicamente. E aqui é a única igreja que nós temos hoje em Antioquia, que é a Igreja Católica, do Frei Domênico, que é uma pessoa maravilhosa, esse frade. Ele faz um trabalho fantástico de ecumenismo, porque o antecessor dele foi degolado. Então, esse homem, ele faz um trabalho de união, de fraternidade. A missa dele, dentro da igreja dele, aqui não dá para ver não, mas tem suras do Alcorão. Porque, para quem não sabe, a Turquia é um país islâmico. E lá você encontra, eu diria assim, que é uma coisa, parece uma ironia do destino, porque a Turquia tem 90% de suas ruínas cristãs. E não tem 10% de cristãos. A gente chega na igreja de Tarso, onde Paulo nasceu, tem três cristãs, três freiras que cuidam da igreja. Não tem nem padre. E quando a gente chega lá, o senhor é padre, as pessoas chegam doidas por uma missa. Agora a gente teve lá em Éfeso, uma freira orou para Marcelo de Puã, achou que Marcelo tem uma cara de frade, e ele tem mesmo, né? E a freira olhava para Marcelo, coitado, e arrumava o altar, e botava as coisas, olhava para Marcelo, aí botava, acendia a vela, botava as hostes, fazia tudo achando que Marcelo que ia celebrar, porque não tem cristianismo na Turquia. É muito pouco. É só predomínio o Islã. Mas toda a história do mundo fora de Jerusalém está na Turquia e na Grécia. As suas ruínas, 90% são cristãs. Parece uma ironia do destino. Isso aí é o Frei Domênico, mais uma vez. E Paulo, saindo de Antioquia, todas as viagens dele partiram daí. Então, toda a semente que a gente tem do Evangelho, na história, porque o primeiro, vamos dizer assim, autor canônico depois da Didaquê, do Novo Testamento, foi Paulo. Você observa que as cartas de Paulo não falam do Evangelho. Por quê? Porque não existia Evangelho. Então, as primeiras obras mais antigas do Novo Testamento são as cartas paulinas. E vocês estão observando aqui o símbolo de Paulo de Tarso. Você sabe quantos quilômetros Paulo andou a serviço de Jesus? 12 mil a pé, pessoal. A gente vem para cá de carro, ou de ônibus, ou de avião, só porque a gente vem do Nordeste ali, que é um pouquinho mais em cima. O senhor fez boa viagem? Está tudo bem? Eu fico até com vergonha, viu, professor Isaías? A pessoa fazer uma pergunta dessa a mim. Quando a gente sabe a história desse homem, a garra que ele tinha, dormia em caverna, era assaltado. Porque a saída, olha as viagens dele, tudo sempre saindo de Antioquia. E essa aqui é a ilha de Chipre, onde Barnabé era oriundo. Quer dizer, eles eram quase que conterrâneos. Então, todas as viagens de Paulo partiam de Antioquia. E olha os desafios. Isso é a cadeia de montanhas do Taurus, onde Paulo atravessava com a maior felicidade. E eu queria lembrar a vocês que um espírito escolheu Barnabé e Saulo, né, que está lá no livro de Atos. Mas família é uma coisa engraçada. Barnabé disse, deixa eu levar meu sobrinho, Marquinhos. É, mas quando ele começa a caminhar, Paulo começa a caminhar por essas cadeias de montanha que não são fáceis, olha aí, ó. Para passar por isso a pé, aqui a porta, conhecida porta da Cilícia, é apertadinha, hoje já está assim asfaltada, mas naquela época era uma estradinha de terra e era um ponto de assaltos. Naquela época já tinha um menino que gostava da coisa dos outros. Já existia. E ele foi assaltado várias vezes, nunca desistiu, nunca reclamou, dormia em caverna. Era mordido de escorpião. E persistindo, quando ele chega lá em Pege, que ele vê as montanhas, ele diz assim, que maravilha, vamos atravessar essas montanhas e vamos para o outro lado. Marquinho olhou e disse, não dá para mim. É porque se você quer ver gente cansada, é gente jovem. Eu tenho um adolescente na minha casa, chama aborrecente, 16 anos, 17 anos, completou agora. Sempre cansada. Pai, eu estou tão cansado. Estou down. Que aí minha filha acorda para Jesus. Quem devia estar cansado aqui sou eu e não você. E João Marcos ficou cansado e voltou. Abandonou a viagem porque não tinha coragem de atravessar essas montanhas. E nós estivemos lá, inclusive eu e a Deus no dia estava quente, viu? Se lembra, Deus? A maioria do grupo foi ficando, mas só quem chegou ao final fui eu, Adilson e Ângela, que sempre estava sempre mais. Ângela não é tão cansada não, né, Ângela? Mas o jovem, agora a gente não sabe que a volta do Marcos era um projeto de Jesus. Que ele volta para Jerusalém, encontra Pedro pregando e contando a história de Jesus, e ele tem a ideia de escrever os evangelhos. Então ele estava no grupo, saiu de Antioquia para plantar a semente do Evangelho na história de Jesus. Isso aqui é mais uma porta da igreja de Antioquia. Uma outra, aqui era uma sinagoga, aliás, uma mesquita que ele reestruturou e fez essa igreja. Agora as missas dele, ele celebra em horários diferentes das outras igrejas, das ortodoxas que tem. E numa hora que não seja da oração da mesquita. Obrigado, querido. E ele faz um trabalho social maravilhoso com pessoas pobres, carentes. Então, esse homem está seguindo os ensinamentos do cristianismo primitivo de Jesus. Isso aqui é uma hora de descontração lá na cidade de Paulo, em Tarso, onde a gente aprendeu na convivência como é bom e agradável, irmãos sentados e unidos. E eu agradeço muito a Jesus, que eu não me sinto merecedor, de poder com esse grupo sempre estar a serviço do resgate da mensagem do cristianismo primitivo, que é autêntica, falando não como espírita, mas como agora eu vou me colocar na condição de pesquisador do ciência das religiões, que a gente estuda desde o da origem do sagrado até o neopentecostalismo. A única doutrina ou religião que mais se aproxima, daí a responsabilidade, não é porque somos melhores, temos a maior responsabilidade diante da mensagem do nascimento do Evangelho de Jesus. A que mais se aproxima é a doutrina espírita. O que prima pelo dai de graça, o que de graça te recebeste, dá de comer quem tem fome, a de beber a quem tem sede. A caridade material e espiritual, tão pregada por Kardec, pelo Espírito da Verdade, que coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de ressuscitar a cristalinidade da mensagem primitiva de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom dia para todos. Fique com Deus.